Casa das ações e sementes, toda qualidade no que faz, tudo em rações pra pequenos e grandes animais. Sementes pra pastagem, vem comprovar. Casa das ações e sementes é o lugar. O atendimento é eficiente aqui na Casa das Ações e Sementes. Na hora de comprar rações para bovinos, suínos, cães, gatos, peixes, aves e outros, o nome é Casa das Rações e Sementes. Temos sementes para pastagens com prazo diferenciado, adubos, herbicidas, sal mineral, sal branco e muito mais. Venha direto para a Casa das Rações e Sementes. Aqui sua pastagem fica mais segura e com a qualidade que o seu gado merece. A Casa das Rações e Sementes tem os melhores preços, o melhor atendimento e a maior qualidade. Na Casa das Rações e Sementes passamos cartões e nas suas compras à vista você tem um desconto todo especial. Casa das Rações e Sementes, uma variedade de marcas de qualidade. Telefone 99169-9989. Estamos localizados na PA, Avenida Amazonas, Xinguara. Casa das Rações e Sementes.